divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro cê toma o rabo, de quatro cê toma o rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro cê joga o rabo, de quatro cê joga o rabo. Sequência de toma, ai bem. E de quatro cê joga o rabo, de quatro cê joga o rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro. E é isso, bem. Solinho da Vandá. Alô, amigo Pichê. Tamo junto, hein, pai. Vou tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente. Pra gente fazer um plano. Tá ligado que o velho aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo do meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro. De quatro, eu jogo rabo. Sequência de